Ô gavião manado, ô gavião malvado, comeu meu pinto, levou o despertado. Ô gavião malvado, ô gavião malvado, eu vou cortar as asas dele, quero ver o despertado. Ô gavião malvado, ô gavião malvado, eu vou levar o bico dele, vou fazer o meu machado. Ô gavião malvado, ô gavião malvado. Deixa eu ver, pode deixar.